Na tarde de quinta-feira, servidores da Receita Federal de Foz do Iguaçu realizaram a apreensão de um ônibus carregado com mercadorias estrangeiras, oriundas do Paraguai, estimadas em R$ 104 mil. Reais. Os trabalhos integram a Operação Fronteira Blindada. Por volta de 16 horas e 30 minutos, os servidores localizaram um ônibus com placas de São Bernardo do Campo, São Paulo, na área rural de São Miguel do Iguaçu. Na verificação dos bagageiros, foi constatada a grande quantidade de mercadorias estrangeiras, sem prova de regular importação. Haviam 12 passageiros no momento da abordagem. O ônibus teria como destino a cidade de São Paulo. Além de mercadorias diversas, foi constatada uma grande quantidade de essências para arguile, fumo de origem árabe proibido para o comércio no Brasil. O veículo foi encaminhado ao pátio da Receita Federal em Foz do Iguaçu para posterior contagem e valoração das mercadorias, bem como a lavratura dos respectivos autos de infração de perdimento. Ninguém foi preso, mas todos foram identificados, informa a Receita. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.